Alô, meu povão! Estamos começando aqui o nosso programa Momento Sertanejo, aqui na sua antena web, né? Porque agora eu estou na antena web com o Momento Sertanejo, né? A gente tá tão acostumado a falar antena web no seu canal 2, né? Porque eu faço aqui para você o Momento Sertanejo na antena web, e você que gosta de me acompanhar aí, você sabe que temos o nosso encontro, não é? De todos os domingos lá no canal 2, às 22 horas, horário de português, né? Você que está me ouvindo aí em Portugal, tá? Você fique sabendo que lá temos o nosso programa Show de Jesus, né? O programa que eu entrego a minha alma para Deus e faço você a encontrar com Deus, seja no louvor ou seja na pregação, todos os domingos aqui na sua antena web, no seu canal 2, né? E agora é o Momento Sertanejo, né? Hoje temos muita coisa legal para você. Temos muita coisa legal. E para abrir o nosso programa, vamos começar assim, ó. Vitor e Léo, É a Vida. Dá um grau aí no volume, senta a música aí, ó. Vai. Se você pensa que sou um leigo nas coisas que dizem respeito ao coração, se engana muito, sou vivido. Conheço cada passo de uma paixão. Se hoje você foge, eu corro atrás. Quando você me procurar, já não te quero mais. É a vida, assim a gente vai levando. Se bebo pra esquecer, me lembro de você e te chamo. É a vida, talvez eu não me goste tanto. Mesmo sem saber se um dia vou te ter, te amo. Se você foge, eu corro atrás. Quando você me procurar, já não te quero mais. É a vida, assim a gente vai levando. Se bebo pra esquecer, me lembro de você e te chamo. É a vida, talvez eu não me goste tanto. E mesmo sem saber se um dia vou te ter, te amo. É a vida, assim a gente vai levando. Se bebo pra esquecer, me lembro de você e te chamo. É a vida, talvez eu não me goste tanto. Mesmo sem saber se um dia vou te ter, te amo. Todo dia de manhã é meu leito. Me lembro de você e fico triste. Vendo o sol pela vidraça, lembro você me dizer: amor, que dia lindo, como é bom ficar com você. Vendo seu corpo bonito desfilando só pra mim, nessa foto sensual que me faz sofrer assim. Mas isso é só saudade, é vontade de te ver. Amor, é só saudade, é vontade de te ver. Mas que saudade eu sinto de você, mas que vontade eu tenho de te ver. Mas se eu pudesse te ver de novo, de novo.

mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Beijar, eu gosto. Beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. No outro dia nem me lembro. É desse, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. No outro dia nem me lembro. Demais, beijar, eu gosto. Beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. No outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. No outro dia nem me lembro. Vem assim com a gente, vai. É meu defeito, eu bebo mesmo, pego mesmo. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. E no outro dia nem me lembro. É tenso demais. E acabou. Passou da conta, ficou tenso, hein? Maravilha! Ouvimos aí o Fernando Sorocaba, que cantaram para nós aí, É Tenso. Ouvimos também aí Gustavo Lima, Inventor dos Amores. Ouvimos Amado Batista, É Só Saudade. E abrimos o bloco com o Vitor e Léo, não é? Aqui no nosso programa. Olha só, para você que quer participar do nosso programa, é muito simples. Basta você mandar um e-mail para rodrigoshowdejesus@hotmail.com. rodrigoshowdejesus@hotmail.com. Você manda uma mensagem de voz, manda o seu pedido musical por escrito, que com certeza eu aqui vou atender com muito carinho para você, né? Repetindo para você o e-mail, né? Rodrigo Show de Jesus, né? Para você lembrar do nosso programa Show de Jesus lá no canal 2, né? Às 10 da noite, né? Horário de Portugal, para você que mora em Portugal aí, às 10 da noite, avisa aí para os amigos, para as amigas, né? O que domingo, às 10 horas da noite, temos o nosso programa Show de Jesus, né? E hoje eu ia tocar aqui uma música do Flávio Aquino, mas não estava no jeito a música, vai ficar para o próximo programa. Mas vamos continuando agora para vocês a nossa programação do Momento Sertanejo. Vamos trazer agora o segundo bloco. O segundo bloco é de arrebentar o peito do caboclo de tanto chorar, né? Vamos começar aí com a música da minha amiga particular, que eu nunca vi lá na minha frente, mas é minha amiga, não é? A Paulinha Fernandes, né? Paulinha Fernandes cantando para nós versos de amor. Canta, Paulinha, canta. Olha, amor, aqui está meu coração. Eu só vim dizer que eu vou morrer de paixão. Olha, meu amor, a solução que eu encontrei pra sufocar a dor, nessa canção me guardei. Vou te contar dentro da

pensei que fosse para a vida inteira. Mentirosa, bandoleira, onde nada faz sentido. Nosso caso terminou. Saudade danada. Quando amor é de verdade, natural de toda deusa tempestade. Esse é um homem sem saída. É por isso que eu estou sofrendo por esse amor, enchendo a cara de bebida. Hoje eu chorei de novo, tentei segurar, não deu. Hoje eu chorei de novo, já tô na boca do povo, mas isso é problema meu. Hoje eu bebi de novo, de saudade de você. Não tô nem aí pro povo, se amanhã doer de novo, com certeza vou beber. Todo amor é desse jeito, vai embora e deixa eu tonto. Tô casa abandonada, mato vai crescendo dentro, solidão e sofrimento, uma saudade danada. Quando amor é de verdade, toda coisa é tempestade, deixa um homem sem saída. É por isso que eu estou sofrendo por esse amor, enchendo a cara de bebida. Todo amor é desse jeito, vai embora e deixa o peito quinto casa abandonada. Mato vai crescendo dentro, solidão e sofrimento, uma saudade danada. Quando amor é de verdade, teve a deusa tempestade, deixa um homem sem saída. É por isso que eu estou sofrendo por esse amor, enchendo a cara de bebida. É por isso que eu estou sofrendo por esse amor, enchendo a cara de bebida. Paulinho, Franguinho na Panela, Daniel, Bebi de Novo, Leonardo, Mentirosa e Paula Fernandes, Versos de Amor, para você aqui no nosso programa Momento Sertanejo, né? Vamos encerrando então aqui o nosso programa, deixando, fazendo mais um bloco aí de 6 músicas para você, para encerrar a nossa programação do Momento Sertanejo de hoje, agradecendo você pela tua companhia, pela tua audiência, prometendo voltar aí na próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir. Tchau para vocês! Viajando solitário, mergulhado na tristeza. Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona. Eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar a água que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus. Com meu carro ela sumiu. Thank you.

qualquer dia desses pego um avião e vou pra Goiás matar uma saudade. Descer em Goiânia, que felicidade, rever a cidade que amo demais. Quero visitar a sede dos artistas, ver meus colegas artistas goianos, voltar os tempos dos meus 20 anos, e a mente saudosa não esquece mais. Faço uma entrevista com o Moraes César, depois o Claudino quero conhecer. Aqui distante sempre ouvi dizer dos velhos problemas que esta gente faz. Naquela terra vivi muitos anos e com orgulho aqui eu confesso. Se os meus discos fizeram sucesso, uma grande parte eu devo a Goiás. Quero visitar o Bazar Paulistinha, ver o Valdomiro, velho companheiro, e convidá-lo para meu parceiro numa pescaria no Rio Araguaia. Depois pretendo rever as fazendas e revivendo um tempo saudoso, ouvir o pio do chão manhoso nas matas goianas quando o sol desmaia. Ouvir o pio do chão manhoso nas matas goianas quando o sol desmaia. Uma vez fiz um brinquedo no terreiro de uma venda, topei um cara marrudo, capataz de uma fazenda. Nesse dia eu dei pancada que nem ferreiro na tenda. Nasci na zona da mata, valentão pra mim é lenda. Assim pro sujeito, a camisa nós emenda, meu aço tá na cintura, não é pra cortar merenda, minha faca corta e fura, mandei fazer de encomenda. Postai o que eu dou com ela, não tem doutor que remenda. Ele virou parafuso, eu virei chave de fenda, fiz ele passar espremido, que nem pena na moenda. Nesse dia fui tesoura, entrei gostoso na renda. Quem tiver amor na vida, aqui do meu lado não penda. Ela me vendo da janela da vivenda, papai corra aqui depressa, vem ver que briga tremenda. Tô brigando e tô falando pra aquela bonita prenda. Pra vida não tô ligando, não quero que me defenda. Se eu daqui sair com vida,